nega. Opa, só rebolando as cadeiras. É nega. Ou abre a roda que ela vai. Vai começar a rebolar. É a Flavinha toda, bota, toda boa. E tá botando pra quebrar. Ou abre a roda que ela vai. Vai começar a rebolar. É a Patrícia toda boa. Olha, e tô botando pra quebrar. Vai rebolando até o chão. Gostoso pra danar, mas não fique parado não. Simbora metal. Ui, ui. Amor perfeito. Mas eu só quero a pisadinha. Só quero a pisadinha. O baile tá lotado, tá cheio de gatinho. Só quero a pisadinha. A pisadinha. O baile tá lotado, tá cheio de gatinho. Mas vem pra cá você também. A festa boa está tudo. Mas vem pra cá você também. Segue o amor que tá tudo bem. Só quero a pisadinha, só quero a pisadinha. O baile tá lotado, tá cheio de gatinho. Só quero a pisadinha, o baile tá lotado, tá assim de gatinho, amiga. Tô vendo um monte daqui, minha irmã, leite com. A gente toda morta, né? Vendo a gente vir paulista. Chega junto e roçar essa coxa, hein, menina? Adoro!